Safadão. Civic Safadão, pronto pra fazer a sua festa. Foi saindo do baile funk em geral, tava chapada a mina. Vai mamar no carro, foi vai mamar no carro. Foi vai mamar, mamar, mamar, mamar, mamar no carro. Só que eu nadinho civil que eu disse tô encetado. Foi vai mamar no carro, foi vai mamar no carro. Foi vai mamar, mamar, mamar, mamar, mamar no carro. Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional. Foi vai mamar no carro, foi vai mamar no carro. Foi vai mamar, mamar, mamar, mamar, mamar no carro. Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional. Foi vai mamar no carro, foi vai mamar, mamar, mamar, mamar, mamar no carro. Mama eu, o DJ e também o empresário. Pra nós não gastar dinheiro, vamos cara do pedaço. Você mama, mama, mama e me deixa instigado. Você mama, mama, mama, novinha, tu é um aço. Você mama, mama, mama e me deixa instigado. Você mama, mama, mama, novinha, tu é um aço. Oi, vai mamar no carro. Oi, vai mamar no carro. Oi, vai mamar, mamar, mamar, mamar, mamar no carro. Aí, parceiro, tá ligado? Aqui é Top Produções da Parada. E aí, Eduardo, tudo pronto? Então bota o Safadão pra dar show. Loja Tribo do Surf, Cobra d'Água, a marca que veste o bebê e dá show. Que Safadão, arrasando por onde passa. Este é o Civic Safadão. Som automotivo que balança o Pará. Bota pra cima a latinha.

DJ Mulher no Pará. Safadão chegou, papai. Loja Tribo do Surf, o point da moda. Safadão, batendo firme e colocado. Ei, meu amor, aqui é Civic Safadão. No.

digital. Civic Safadão é o Civic Safadão. É Civic Safadão. Tique, tique, tique, tá aqui. Tique, tique, tá aqui. Tique, tique, tique, tá aqui. Banda Amazonas. Tirim, tirim. Tirim, tirim. Tirim, tirim. Tirim, tirim. Show, o top do som automotivo. Civic Safadão, o som automotivo que balança o Pará. Loja Tribo do Surf, o point da moda. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu, meu coração. O meu amor é teu, Safadão, pronto pra fazer a sua festa. Safadão pra dar show. Vigas Balde e banda Melodia. As aventuras de amor e paixão. E banda Melodia. Eu cheguei. Este é o Civic Safadão.